especial dos 43 anos do Cruzeiro. E maluquinho vai tocando na batida 3, 2, 1, já, já, já. Alô? O top 10 do Pará. Um CD maravilhoso pra você! No Facebook Sol! Oi, prazer em te conhecer. Meu nome é Paula, não vai esquecer. Eu nasci pra te dar prazer. Eu sou bem safadinha, pode crer. Se você quiser me encontrar, só liga pra gente programar. Dona Fonte, espero louca. Vai, mas só se for agora. Aí que a gente pode relaxar. O meu amigo Jonathan da Esquina da Carne. E toda a equipe da Esquina da Carne da Cidade Nova. E ligadinho. O Rafael Guimarães. Velho Tio Orelha, a galera do RR Lanche. O melhor lanche da Cidade Nova. O CD pra estourar. Lá no lanche pra galera ouvir assim. Já chegaram! O tiro treme tudo! Tudo. Chegar e já fazendo derrame de gelada aí. Top 10 do Pará. Te amo, te amo, te amo, te amo. Quero fazer amor com você a noite inteira até o amanhecer. Curtindo o som do meu coração. DJ Alex Sinandinha quem comanda o campeão. Solta o som aí, DJ, que eu quero é dançar junto com o JC. E agora vai tocar DJ Alex Sinandinha. Empresária dessa nascimento, batida, que é a loja estilo fitness, Impera Acessórios. Também. A melhor pista da Cidade Nova. A melhor pista de Ana de Deus. Quero teu carinho. Quero teu calor. Eu sou sozinho. Querendo teu amor. Não me deixe assim. mais. Volta bem me ver. Sem seu amor dói mais. Alberto Moreno, Moreno. Olhem logo o mais seu bigão do Cruzeiro, hein? A partir das 19 horas, a gente dá início ao bigão aqui na Vila Lani. Pra você, pra você. Quadra do Cruzeiro valendo tudo! Quero teu carinho, quero teu calor. Eu sou sozinho, querendo teu amor. Não me deixe assim, eu não tô numa boa. Todo mundo vem pra cá, Cogi! Todo mundo vem chegando de montão. A quadra do Cruzeiro ficando daquele jeito já bonitona. Pra recebê-lo, a maior estrutura de som do Pará. Treme tudo, vantagem! Top 10 do Pará. Treme tudo, vem fazer o vem. Galera toda que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Hoje tem o show do Treme Tudo. Hoje tem show do Treme Tudo. Indiscutivelmente, Splash Panda. Um CD pra você! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no banco Deus e Pão. Meu amigo Wellington Roberto, cabeleireiro oficial do Maluquinho. E a galera toda da Império a sair. A barbearia Império. Uma linda canção. Top de Alanideu. A nossa relação me dói a consciência. Um CD pra ficar ouvindo e escutar. Melhor escorte do Brasil! E toda a galera do Acará, o CD que a galera vai estourar. Galera toda no patifão. E aí, Adson Tato. Maluquinho, o top 10 do Pará. Tá tocando vivaço pra você no Vanguard. Relembrando, vai. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Sou louco por você. Está fria a madrugada, fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando em ti, o nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar, meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Minha amiga Mai, e ela também é a Thelma, da loja Mix e Celular. A loja top, tipo paralelo pra você. Sonhar. Mais louca do Brasil! Dali treme tudo! treme tudo. Vanguard! O Vanguard chegando aqui na quadra do Cruzeiro. O seu aniversário de 43 anos e maluquinho detona. Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos e marcou meu viver. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim, me diz como vou te esquecer. Esse CD aqui é pra tocar na Montana Agressiva do meu amigo Tito e a galera toda chegando. Sonhos de moleque, saúde do Pará! E todos os meus amigos do rock! Fala, Vitão! E aí, Diguinho? Eu não sei explicar, e não é normal. Toda a família não para de cruzar também. Estão ali. Vieram curtindo aí de cedo. Eu ando por aí, querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Onde você está? Isso, batidas vão juntando uma na outra. Cada virada é uma golada. Cada virada é uma golada. Top 10 do Pará. O show do Ed me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. E aí, Calo Bajo? E o fígado de aço também, essa galera toda já chegou. Já tá todo mundo aqui. Banda AR15. Só no Quinho, alivia, não alivia. Uma atrás da outra. Fazer o V. Eu ligava, e você não me escutava. Eu sofria, quase morria, e você não me atendia. Tupinambá, eu te encontrei. O amor é assim, não tem explicação. E toda a tribo fazendo T. Mas só com você. Que fizeram época, que até onde a tatuagem está apagada, ela começa a tremer do nada, do nada. O top 10 do Pará. Até quem não tem coração vai sofrer. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Essas são as horas que você já tá com umas 10 na cabeça. E começa a passar a mão e dizer assim: começou a peça! Ao mundo inteiro vou dizer que o nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão. Sou das coelhetes, meu amor. Te amo tanto. Você nasceu pra mim, meu arco-íris. I love you. Sou das coelhetes, meu amor. Te amo tanto. Você nasceu pra mim, meu arco-íris. I love you. Minha amiga é dessa. A minha amiga é dessa na cimento, ela saque da valor. Galera do estilo business. Império Acessório! Oh, Vanguard. Não sei o que acontece com meu sentimento, mas você não sai do meu pensamento. Eu já fiz de tudo pra te esquecer, mas tudo que eu olho faz lembrar você. Te amar como eu te amo até que eu não queria. Mas o que eu vou fazer se não tem solução? Vai estourar tudo, Dieguinho Bolo! Te amo demais, te amo demais, te amo demais. Eu sempre vou te amar. O amor nos faz pessoas melhores. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Banda, banda, quero mais. O fenômeno do Melody. Um CD maravilhoso pra você. Amigo, te pergunto como tem passado. Baixe os melhores CDs do Vanguard. O CD do Fabinho, do Maluquinho, do Valdo Alves. Os melhores sites do Brasil. Site Melody Pará. Site Melody Brasil. E Master CDs. Hoje tem muita pressão, hoje tem o show do Vanguard, hoje tem muita coisa boa, hoje tem R$500, um bingão, as batidas, o meu empresário Nelson, o da Sucataria Ramos, ele é a Ellen, e aí Badé. Todo mundo vem curtir, todo mundo dançar. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não postou em nosso ar.